há uma fonte sonora. E a fonte sonora são os oscilores. Oscilores, porque tudo neste mundo é uma oscilação, não é? Oscillators, which produce the sound, filters, amplifiers, and envelope generators which shape them. Sound can even be automatically triggered. You don't have to be an electronics expert to play the mode. All you need is a good musical ear. Boa noite, sejam bem-vindos ao Oscillator. 23, 24 horas, quintas-feiras. O meu nome é Nuno Pires, irei ficar aqui convosco na próxima hora. Sintam-se muito bem-vindos. Começamos com Enthusi Jazz, Out of Range, My Definition Hippie. Depois, I Anachronism para Rising Plates. São estas as duas primeiras sugestões para hoje. Se ainda não passaram no nosso Facebook, passem por lá. Oscillator Radio Show é fácil. Podem encontrar também os nossos podcasts. Seja no Mixcloud ou no iTunes. Thank you. Enthusi Jazz, Out of Range e depois I Anachronism para Rising Pleiades. Agora estamos noutra, Faberson, The Invisible Landscape. Depois Ithar, Lunar Eclipse, retirado do trabalho Moonset. Entities and their societies have their own theology. God is not omniscient because the future does not yet exist, because novelty emerges from actualities via their subjective aim and the infinity of internal objects. God is not omnibenevolent because morality from Whitehead is subordinate to aesthetic appreciation, which is God's desire. Thus perhaps God is a misnomer. Cypher, Lunar Eclipse. Para trás, Faberson com The Invisible Landscape. A seguir, Pink para os Moss, trabalho Phone. Depois, há dupla passagem. Mouse com Pink, trabalho Phone. A seguir, dupla passagem, Polygon City, EP homónimo. Primeiro com Synesthesia e depois com Occlusion, primeiro mais curto e não vou interromper. O segundo, um pouco mais extenso. Thank you. às portas da segunda metade do Oscillator, Polygon City, EP homónimo, primeiro Synesthesia e agora Occlusion, a seguir Shiloh, trabalho A Different Door, Kingdom of Lies, The Liar's Pathfire. Aí está. Depois Shinshu com Ambient Dose. Relembro a todos que estão a ouvir o Oscillator todas as quintas-feiras, 23, 24 horas, 107.9 FM ou RUC.fm são as moradas para nos ouvir em direto, em podcast, no Mixcloud ou iTunes. Basta passarem pelo nosso Facebook, estão por lá os links, passem por lá. Thank you. Shinshu Ambient Doze. Para trás, Kingdom of Lies, The Liar's Pathfinder para Shiloh. Trabalho A Different Door. Agora, Your Fingerprint para No Axiom. Trabalho Up Celsius. A seguir, Monometrica com Hydro Drops. Trabalho Sketches. Thank you. Monometrica, na abertura da pista com Hydro Drops, trabalho Sketches, para trás Your Fingertip, or Your Fingerprint, estou a pensar em coisas estranhas, No Axiom, Up Celsius, agora Man War, a série Amakusa Shiru, depois Louis C, Interruption, do trabalho Pillbox. Eu venho depois para as despedidas, para anunciar também a última desta noite, também a última de quinta-feira na Rádio Universidade de Coimbra. Manwar, Amakusa Shiro Aseria, depois Louis C com Interruption, trabalho Pillbox, agora a derradeira, Murals Part 1, para Ogre, extenso tema dividido em duas partes, no total 30 minutos. Da minha parte é tudo, o Oscillator regressa para a semana. O meu nome é Nuno Pires, foi um prazer ter estado convosco. Tenham um bom resto de noite, até para a semana.